as ondas sonoras. Disco voador, natureza morta, um abacaxi, cachos de banana, flores no jardim, urubus picando, que sobrou de mim. O que eu já vivi, sem início ou meio, nem começo, nem fim, luxo para todos, música também, ando em linhas tortas. Quem tem um olho é rei, viro pelo avesso, onde eu me perdi, é onde eu me acho, desde que parti. Ondas sonoras, disco voador, natureza morta, um abacaxi, cachos de banana, flores no jardim, picando, que sobrou de mim 1 milhão de vezes. O que eu já vivi, sem início ou meio, nem começo, nem fim, luxo para todos, música também, ando em linhas tortas. Quem tem molho é rei, viro pelo avesso, onde eu me perdi, é onde eu me acho, desde que parti.